no quanto que eu vou chegar. Canto teu encanto que é pra me encantar. Canta para mim qualquer coisa assim sobre você que explique a minha paz. Tristeza nunca mais vale o meu pranto que se canto em solidão. Nessa espera o mundo gira em minhas tortas. Abre essa janela.